Não há justiça para os negros, ele diz. O ódio contra a polícia está em todo lugar. No muro, a polícia está acima. Mudanças nas investigações sobre corrupção na Polícia Civil de São Paulo. Para protegê-lo e não para matar. Muitos caras entram na polícia em busca do poder que uma arma representa. Representa doentes em busca de sangue. Autorização do governo para matar. Filhos da puta, polícia da puta vermelha, as outras cores da morte. Dois carros se aproximam, de repente sua vida, de repente sua sorte. Fica esperto, mano, ou eles vêm, te enxergam e pode crer, são psicopatas. Ei, já tá, vocês enxergam teu lugar errado, cara errado, hora errada. Mas não pega nada, não dá nada, não dá nada. Mas tudo dentro da lei, massa puta para a peça. E a resposta, eu já sei, não passo, filhos da puta. Polícia na notícia, polícia assassina. Eu disse que polícia na notícia, polícia assassina. Eu disse que polícia na notícia, polícia assassina. Eu disse que polícia na notícia, polícia assassina. Mãos na cabeça, filho da puta, não se mexa. Repressão é diversão, violência. Passa o tempo e o tempo passa quando eu chuto a sua cara. Caralho, tá pensando o quê? O dia todo, todo dia, isso faz parte do seu dia a dia. Polícia assassina, virou rotina e vai te proteger. Você, de quê? Pra quê? Se nada tem, nada, nada além de nada. Se na cabeça não tem nada, nada além de um capacete. Filho da puta, saia da minha frente. P-O-L-I-C-I-A. Sirene, porrada é polícia, eles vêm, eles querem te quebrar. Fique esperto, tá ligado, meu irmão, é para a sua própria proteção. Então, sempre a mão, mão neles sem perdão. Pode crer, aqui na área predomina a lei do cão. Polícia pra ninguém, polícia é ladrão. Polícia é a lei, polícia mata sem razão. Polícia na notícia, polícia assassina. Que polícia na notícia, polícia assassina. Que polícia na notícia, polícia assassina. Que polícia na notícia, polícia assassina. Se você precisa deles, eles não estão. Se você precisa deles, eles não estão. Para servir, para proteger, esse é seu trampo em São Paulo. Eles sempre estão certo, mas nunca errado. Não mexem quatro para nosso lado. Em todo trampo existe o bom ou o mau profissional. Aqui na área predomina o mal, a maioria é marginal. São eles que vendem, são eles que metem, são eles que apagam. Enquanto 7 e 1 não pega, é. Eles se guardam, você baixa o casarão. Onde é pra 8 tem 50, os mais fracos viram boneca. Ou aguentam, você senta e por aqui. Pode ser assim aqui. Preguiça que metem na porcaria, todo fumo, toda farinha. São eles que curam as paradas do dia. E eu pergunto se chamaria, não deixaria, eu mesmo gostaria. Eu queria chamar as coisas algum dia. Polícia na notícia, polícia assassina. Polícia na notícia, polícia assassina. Polícia na notícia, polícia assassina. Polícia na notícia, polícia assassina. Polícia na notícia, polícia assassina. Polícia na notícia, polícia assassina. Polícia na notícia, polícia assassina. Polícia na notícia, polícia assassina. Foram chamados, filhos da puta, estão armados, carregados de ódio, devidamente comandados por um retardado autoritário incompetente, que se diz consciente da sua patente. Como se fosse Deus agora, sem demora, eles decidem dar porrada. A polícia adora dar porrada, por isso não resolve nada e nunca resolveu. Muita gente já morreu, policiais, marginais, filhos da puta, morrem em paz.